E está começando mais um Vortex Nerd. Oh my god. Puta, mano, vocês viram que terminaram as gravações do Deadpool? Vi. Eu tô trazendo pra esse filme só uma bosta. Por quê? Por causa da promessa do Paulo. Ah, mas ele não vai cumprir. Não vai, mas só pra poder pilhar ele. Você ficou sabendo da promessa dele, Pedro? Cara, ele vai queimar tudo. Exatamente. Se fosse uma bosta, ele ia queimar todos os HQs dele. Eu duvido que ele faça isso, né? Mas acho que não vai ser bosta, não, mano. Apesar de eu não gostar do. Brian Reynolds. Não, do Deadpool. Ah, mano, eu tô com medo do filme do Deadpool um pouco. Por quê? Eu não sei, mano. A gente também tava empolgado com o Wolverine Imortal. Por quê? Você tava empolgado? Esperanças, né, cara? Esperanças existem. Eu sou um cara esperançoso. Eu sou um cara que sempre espera o melhor. Eu tô acreditando no Ben Affleck, né, cara? Eu sou um cara. Já pensou você quebrar a cara com o Ben Affleck, coitado? Acho que você é uma das únicas pessoas da podosfera que confia nele, mano. As fotos dele no Esquadrão Suicida ficaram muito bacanas. E é o que eu acredito no Ben Affleck desde o começo, cara. Quando anunciaram, eu falei, vai ser foda. Sim, eu lembro disso, cara. Ai, meu Deus. Um pouco foi pela zoeira, mas um pouco porque eu confio no cara, tá? Porque eu sou uma pessoa esperançosa. Ou você agora não quer fazer. Não quer falar que não confia pra não se contradizer. Não, eu confio no cara. Ele fazendo aquela voz assim, I believe, você sangra. Aí vem a Supergirl todo mês. Seres perdidos do espaço a mais um Vortex Nerd. E essa semana a gente vai fazer o indicações de HQs. A gente vai pegar de todas as editoras, não, a maioria vai ser Marvel. Vai ser Marvel porque vocês conhecem a gente, né? Mas a gente vai fazer um indicações de HQs. Eu sou o Caco Ramon e eu tenho pena do Homem-Aranha. Ai, que peninha, ai, que peninha. Ah, eu sou o Luigi e eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje. Que filha da puta, velho. Só pra me fazer colocar essa porra na edição. Ó, eu comprei o Goku ontem e o Freeza hoje. Eu sou Pedro Nina. E eu quero ver um filme que tenha zumbis e super-heróis ao mesmo tempo. Marvel zumbis. A noite não é mais densa, mais legal do que Marvel zumbis. Um filme em que tenha super-heróis e zumbis juntos. Batman vs Superman, né? Que o Ben Affleck tá velho. Né? Mas não tá zumbi ainda. Cara, tá, ele atua parecendo um, né? É. Se fosse pra botar alguém de zumbi, Tom Hardy ia ser uma boa, porque ele tem cara de zumbi. Escreve, velho. No Mad Max ele tá meio zumbi. Mas tô falando que o Tom Hardy pode aparecer no universo de si. Bane? Não como Bane, né? Porque eles estão desconsiderando a trilogia do Nolan. E-mails! Obrigado. Conversar com o José. José, o que você veio fazer aqui na feirinha? Bom, eu vim pra passear, né? Seja bem-vindo a mais uma sessão de spams do Vortex Nerd. Essa semana estou com o Luigi e com o Feio, com o menino que sumiu. Olá, galera. E aí, como é que estão os senhores? O que vocês contam de bom? O que vocês contam da vida? O que vocês andam comendo? Nem pensava que era câncer, mas eu não nada, cara. Infelizmente, eu não ando comendo nada. Nem seu sofá? Quando eu falo assim, você tá comendo quem? Eu lembro daquela história daquele conto do Marcelinho que o maluco come o sofá. É verdade. Sério, é verdade, puta merda. Eu tinha que ser o Caco pra levar essas porra. Lembro. É, galera, e acessem o perfil do Vortex Nerd no Face Glória. É, existe uma nova rede social chamada Face Glória, que é a rede social da família cristã, né? E quem quiser me adicionar, vai lá, Caco Ramone, eu já estou participando do Fluence Glória, a gente foi convidado pra participar. Melhor rede social, velho. É a rede social da família cristã. Ele, além de ter uma... Além de você ter a rede social normal, como o Facebook, por exemplo, que você posta as coisas, posta imagem, vídeo, tem aquela aba de parabéns, né, que também... Só que o Fluence Glória, ele tem... Fluence Glória, pra mim é em inglês, porque eles registraram também Fluence Glória. Eles querem expandir o negócio pro mundo inteiro. Além disso, ele também te dá dicas de música. Então tem um player assim do lado, onde ele fica sempre tocando músicas, tentando te evangelizar, né? Eu fiquei passando lá o tempo e só tocava Aline Barros, né? Os sucessos da Aline Barros. Não sei quem é Aline Barros, mas eu ouvi pra caceta, né? Quando eu tava lá no Face Glória. Então, acessa aí faceglória.com.br. Evangelize se você também. Não, eles têm um bom slogan. Ah, é? Qual que é? É a rede social da família cristã. Amém, irmão. Da moral dos bons costumes. Tem a piada da semana. O cara trabalha num sex shop, né? Ele tá lá tirando. Eu tô contando a piada, cara. Tá bom. Aí ele tá lá tirando a poeira do vibrador, do cintaralho lá. Chega uma tiazinha com o Parkinson, tá ligado? Se tremendo toda, né? Aí ela fica parada assim na vitrine olhando um vibrador bem grandão, assim, né? Uns 14 centímetros do que de bengala e tal. Aí ele, meio sem jeito, chega na senhora, né, e pergunta: a senhora quer um? Ela só balança a cabeça negativamente, tremendo, né? Muito forte. Ele: tá, mas do que eu posso ajudar a senhora? Eu quero saber como desliga. Ah, puta que pariu. Essa seria do câncer, não era, mas... Não, mano, do câncer não pode, tio, é errado. Poxa, era uma homenagem, tava com a caixa, cara. Puta, mano, vai estar no seu cu, mano. Os caras tão sem noção já, velho. Vai estar no seu cu. Ah, como é que o surdo tá capiando? Cara, de ouvido. Ai, caralho, mano, que é bom ser ruim, mano. Os caras tão perdendo a linha, mano. O Alex perguntou: por que você não grava o tema que a gente fala fora dos fora das gravações e lança como podcast? Por isso? Aí por isso, né? Isso aqui é o motivo melhor. Piada com câncer e consulta. A gente tem dois comentários. Mr. Play mandou: cadê o nerd poser? Aquele que pensa que sabe, finge que sabe, tenta conversar com as outras pessoas que sabem de alguma coisa, quando na verdade eu só quero aparecer. Então, ele mandou esse comentário no nosso cast passado no Vortex Nerd 12 tipos de nerds. E a gente não falou do nerd poser porque o nerd poser tava na gravação, que é o Luiz. Ah, vai a merda. Vai a merda, o nerd poser é o Felcon. Não, porque eu falei que eu não sou nerd. Exatamente, o Luiz falou. Ah, verdade. Falou que não é. Aí, ó, quem é o único super nerdão aí é você. O único que falou que é nerd foi você, cara. Aí, ó, o poser. Eu não sou poser, cara. É porque assim, esse cast foi uma grande piada, né? Porque a gente zoou o nerd poser, que é o Luigi. A gente falou do otaku, que ele não tava, que é o Paulo, né? A gente ainda falou do nerd meio cientista e tal, que é o Alex. Então a gente tentou usar estereótipos de todo mundo, tá ligado? Tem um nerd gordo também, que era eu. Exatamente. Porque a gente falou, né? Que o nerd é aquele cara que vai atrás de tudo. Paulo, eu vou atrás de tudo. É, o nerd poser. Aí, ó. Pra vocês. Tá aí, valeu, Mr. Pay. Quem quiser escutar um podcast maneiro e maroto, que tem a minha participação, que eles não lançaram ainda, www.mrpay. Faz tempo que eles não lançam. Pararam, parece. Eles morreram? Podcast eles têm. É o Mr. Play, mano. Mr. Play Cash, tio. Ô, oh, para de ramelar o bagulho aí, tio. O maluco comenta aqui, nós. Oh, vai tomar no seu cu, velho. Poxa, tio. Ô, seu ramela dos infernos. Jesus, cara, demais. Então escuta aí, mrplay.com.net. Eu não sei como é o link, velho. Eu vou colocar aqui no post, foda-se. A gente tem um comentário do Denilson Cosme, o Batman. Ele disse que ficou legal o podcast e disse pra mim não matar ele de vergonha. E o Batman, ele é um cara legal porque ele escuta a gente, ele trabalha com o Feiocum. Exatamente. E lá eles me chamam de Pintinho Pio, por isso que ele colocou nos comentários lá. Pintinho Pio é por causa daquele gordinho lá que canta, viu? Pintinho Pio. Exatamente, isso aí. Ó, pessoal, você parece com ele? Ô, mas você não quer ver o Feiocum, não? Dizem que eu pareço com ele. Parece, mano, parece mesmo. Eu vou fazer o comparativo dos dois e colocar no post também. Não. Beleza. Atrás do cast por causa disso. Nossa, mano, porque é muito difícil, né? Tirar um print do vídeo do YouTube e pegar uma foto dele do Facebook, né? É um trabalho muito grande que eu tenho que fazer mesmo. O Denilson, o Batman, vocês trabalham numa empresa de programação, né? Topo gravar um cast sobre programação? Já convidei eles. Sério? Já chamei eles pra gravar um dia. Quem te deu esse direito? Eu me dou esse direito. Beleza, então. Eu fiz o site e eu posso fazer. Vocês são convidados aí, todo mundo que trabalha aí na UPA. Valeu, pessoal da UPA. Você tá muito frenético hoje. É, é com açúcar. O Denilson Cosme e Damião, ele pegou e falou assim: eu já falei o que ele falou, cara. Você não falou, não, tio. Falou, velho. É o universo, é verdade, que será do Paulo. Um cara que tá ficando idiota igual. É que não, mano. É que assim, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não tava prestando atenção no que você tava falando, né? E eu pensava que você estava fazendo um comentário que ele tinha feito pra você no trabalho. Não. E não que você tava lendo o comentário dele. Isso porque ele leu todos os comentários, entendeu? Li, realmente. Só que uma coisa é você ler, outra coisa é você decorar. Ah, tá bom. Existe uma diferença nesse bagulho. Então, pô, obrigado, Denilson. Você é foda porque você é o Batman e porque você tem que suportar o Feikun no seu dia a dia. Poxa, ele me adora. Ah, deve adorar muito. Mais que você. Não, porra, você é um santo, cara. Também você tem o nome de Cosme, né? Cosme Damião deve ser da hora de sair da todo mundo. O cara vai longe de fazer piada. Nossa, eu nunca pensei em fazer essa piada, meu Deus. Ó, oh, mano, eu tenho que trabalhar nessa empresa aqui. Ah, o pessoal vai me contratar só pra fazer piada lá pra galera. Pra dar apelido, pessoal. Tem uma com um fato curioso da empresa, que eu só fui descobrir o nome dele, tipo, um ano depois que eu trabalhava lá. Depois que ele comentou, né? Que você veio descobrir o nome. Quem é Denilson Cosme? Você pensava que o nome dele era Batman mesmo? Não, é que eu não sabia, nunca perguntei qual era o seu nome. Pra mim. Por que era chamou ele de Batman? É uma história longa, é uma história longa. Ele fala assim. Não, ele é completamente diferente do Batman em todos os sentidos. Ele é mulher? Depende do ponto de vista. Depende da esquina que ele tá parado. Então é isso aí. Valeu todo mundo. Fiquem com o cast de indicações de HQs. Ou não, né? Você pode fechar o site agora e ir embora. Nossa, mano, vou quicar você daqui, velho. É, antes de todo mundo, só vou falar de Marvel aqui, na época o Caco roubou um dos meus, né, que eu ia falar, mas o que eu vou falar é uma HQ que tá rolando aí nos Estados Unidos, e é um novo cânone de Star Wars. Olha aí! O último padrão, que é o que conta a história do mestre do Ezra, que é o principal do Star Wars Rebels. Ah! Que ele foi o último padawan da Ordem 656, né, que teve a, entre aspas, a extinção dos Jedi, né? Não, entre aspas não, houve a extinção dos Jedi. Não, não houve porque teve Jedi sobreviventes. Mas as pessoas não sabiam onde eles estavam, então houve a extinção dos Jedi. O Boto Cor-de-Rosa é um ser em extinção, não quer dizer que ele acabou, quer dizer que existem poucos. É, olha só, muito bem. Mano, não sou mais um rostinho bonito no podcast, cara. Traga informações, não é um conteúdo relevante. Mas o... Esse do Kanan, ele tá atualmente, acho que tá no segundo volume nos Estados Unidos. E tá muito bom, cara. Eu que gosto pra caramba do Star Wars Rebels. É um prato cheio de... Até mesmo quem não assistiu, dá pra pessoa dar uma olhadinha. Eu ia perguntar isso, exatamente isso. Então, quer dizer, eu não assisti Star Wars Rebels, mas eu posso prosseguir com a história, de boa. Pode, porque ele meio que complementa, tipo, o que os Jedi estão fazendo na época que estão, entre aspas, sendo procurados pelo Império, né? Aham. Então estão com o cu na mão. Ele se passa entre, só pra deixar o pessoal ciente, ele passa entre o episódio... 3 e 4. Isso, porque o Rebels passa entre o episódio 3 e 4. Uhum. O finalzinho do 3 pro começo do 4. Né? E o Kanan se passa logo depois do 3, do terceiro. Logo depois da pior morte que heróis já tiveram na história do universo. Por quê? Que é ridículo, né? É. O jeito que o Império caça os Jedi é palhaçada, né? Porra. Junta toda a galera numa arena. Ô, cabeção! Pshum. É. Porra! Pior que é mesmo, cara. Pior que é mesmo. E pra que aquela cena lá era pra ser a mega foda do filme, né? É, nego com bastões brilhantes rodando a esmo dentro de uma arena do campo. Puta que pariu, George Lucas. Mas é uma HQ muito divertida de ler, cara. Você lê rapidinho, assim. Se você pegar pra ler, você lê rápido. E acho que vai até o volume 4. Eu acho. A menos que faça muito sucesso lá, porque ao que parece, o Star Wars Rebels lá nos Estados Unidos tá indo bem a audiência, né? Então, até aí, provavelmente não vai ser a única HQ que vai ter do Rebels. E é bom, né? Porque, afinal de contas, o Star Wars tá voltando com tudo aí, né? Sim, tá vindo com tudo. Outra HQ de Star Wars que também tá muito boa é a do Darth Vader. Sim, a do Darth Vader tá fantástico, mano. Tá muito boa. A verdade é que essa nova leva da Marvel tá muito boa, cara. Praticamente todas as HQs da Marvel, com o selo Star Wars, tá bom. O universo expandido de Star Wars em geral sempre foi bom, né? Sempre foi alvo de elogio. Até os livros de agora, né? Que estão saindo aí, que pertence ao universo expandido também são ótimos, né? O universo expandido oficial, né? O oficial é aquele do Kenobi que saiu. Sim, sabe? Tem a aprovação da Disney. Mas a maioria do universo expandido do Star Wars é só elogios, cara. E a muito série bom. Clássica, do Lucas, de 2002, como diz o Matheus Farina, abaixo Star Wars. Mas é uma puta de uma... Essa HQ do Kenan tá muito boa também. Eu recomendo. Eu vou falar de uma saga aqui, recomendar uma saga que é de 2008, é da DC, e foi a primeira saga da época que eu comecei a ler HQs, por causa do filme do Homem de Ferro. Olha aí. Olha só. Comecei a ler DC. Você começou a ler HQ por causa do filme do Homem de Ferro. É, tipo, veio dele direto pros da Marvel e foi pra da concorrente. Não faz sentido isso, cara. Eu não sabia a diferença, né? Você precisa que o Batman era da Marvel. Não, eu não sabia que cada um era de uma editora. Eu não sabia dessa rivalidade louca que tem. Ah. Só que, tipo, tinha lá na banca, tem lá Batman do lado de Homem de Ferro, do lado de Superman, eu comprava tudo e lia. Na banca eles são todos amigos. Comecei a ler minhas HQs, a primeira saga que eu li foi A Noite Mais Densa, que é uma saga que tem zumbis, muitos zumbis, e durou um ano, parece. Olha, e afetou tudo. A noite Mais Densa não é do Lanterna Verde? É. E por que tem zumbis? Desde que Geoff Johns, o roteirista, que é antigo roteirista. Que é produtor hoje da DC nos cinemas. Ele, quando ele assumiu o Lanterna Verde, ele começou a formar, cimentar um caminho que terminava na Noite Mais Densa. Que a Noite Mais Densa faz parte de uma profecia que tá no livro dos Lanternas Verdes, que diz que a morte vai vir e vai tomar conta de todo o universo. Vai matar todo mundo. Ele começou a cimentar isso quando ele ressuscitou Hal Jordan, ressuscitou a tropa, criou a tropa dos Lanternas Amarelos, Azuis, Vermelhos e um monte de cor. Uhum. E tudo isso levava pra Noite Mais Densa. A Noite Mais Densa é uma saga onde, depois da Guerra dos Lanternas Verdes contra os Amarelos, surge uma bateria de lanterna preta no planeta onde teve o massacre dos Caçadores Cosmos, que é a tropa que veio antes dos Lanternas. Essa lanterna, ela lança no espaço milhares de anéis pretos. É o mesmo esquema das tropas de lanternas. Só que, ao contrário das tropas, os anéis pretos, eles se ligam em pessoas que estão mortas. Aí eles ressuscitam como zumbis. Os zumbis têm a missão de pegar o coração dos vivos e retirar deles a energia do espectro emocional, que cada cor de tropa representa um sentimento. De acordo com cada coração que eles vão pegando e absorvendo, vai carregando a bateria cada vez mais. Aí quando a bateria chega em 100%, aí rola uma porrada de coisa. Os Lanternas Negras atacam o Oa, atacam o planeta dos Lanternas Amarelas, atacam a Terra. Aí essa série se espalhou por todas as histórias em quadrinhos de todos os super-heróis da DC. É nessa que o Batman pega? Não, nessa época o Bruce Wayne, ele tava dado como morto. Era o Dick Grayson que tava no... É, que é ele, que o Dick Grayson, que era o Batman. Aí até o Batman é até usado como Lanterna Negro, mas como o esqueleto era falso, era um clone mal feito, então ele não durou muito tempo. Ele só foi usado pra gerar uma emoção nos super-heróis vivos que ressuscitaram, pra eles poderem virar Lanternas Negras. Aí se espalhou por todas as histórias em quadrinhos do DC. Teve Superman, Supergirl, Batman, se espalhou por todo mundo. No final eles... Vai dar spoiler o bagulho mesmo? É de 2008, a porra da série. Tem pra baixar na internet. Mas, o final é relevante, assim? Tipo, puta caralho! É, puta que foda, tá ligado? É, relevante, porque aí começou, deu início a outra saga do... Que foi a outra saga do universo DC, que foi o Dia Mais Claro. Então não conta, né, cara? Eu não acho legal contar, não, cara. É, então fica o mistério aí. Leiam A Noite Mais Densa. Leiam todos os desdobramentos da Noite Mais Densa, que é o Dia Mais Claro. E é uma boa saga, porque tem zumbis e super-heróis. Super-heróis zumbis e Lanterna Verde, que Lanterna Verde, pra mim, é um dos melhores super-heróis que existe. Deixa o Jordão ouvir você falar isso. Qual o problema dele com Lanterna Verde? Ele não gosta do Lanterna Verde, mas gosta do Gavião Arqueiro. Eu nunca entendi isso. Ah, inclusive, o Arqueiro Verde vira um Lanterna Negro também. O cara que tem como seu sidekick, um cara chamado Ruzito, é um cara maneiro. Ricardito. Ricardito, é pior do que eu pensei. É aquele latino genérico, né, cara? Para os Estados Unidos, todo latino é genérico. Então, você considera a saga mais importante dos Lanternas dos últimos anos ou não? Você só gosta dessa porra mesmo? Não, né? É importante porque... tem zumbis. Também, os zumbis são legais. Ou não, né? E além disso, depois dessa saga... Hal Jordan foi demitido, readmitido, e teve um monte de loucura na e aí criou um monte de arco-íris. Mas calma aí. Hoje em dia existe lanterna vermelho, azul. Não, isso foi antes. Isso foi antes. Justamente pra dar início à noite mais densa. Mas calma aí. Os caras são zumbis. Zumbis que comem seres vivos? Ou eles são apenas tipo Thriller? Não, são zumbis. Eles comem pessoas. Não, eles não comem, só arrancam o coração delas, só isso. Zumbis, caralho, zumbi come pessoas. Eles são tipo robôs controlados pelo anel pra pegar o coração das pessoas que têm as emoções. Aí eles carregam a bateria central negra com essas emoções. Mano, foi que nem eu falei no outro cast, eu tô chegando nesse consenso. O ser humano é tão motivado a comer pessoas que até quando você vira um zumbi, você tenta comer mais pessoas, só que é de um modo diferente. Se o zumbi deixar de comer pessoas, ele morre? Não. Não. Então por que ele come pessoas? Não é uma necessidade? Ele come de zoeira? Eu não sei, cara. Acho que é meio que... Não, acho que ele é meio que vampiro, mano. Mas o vampiro precisa sugar sangue. Precisa, né? Sim, precisa. Fica a dúvida para a posteridade. Você viu que o... Nada a ver com o tema. Foi pro caralho agora. Você viu que a FARC, né? Que é o bagulho aeronáutica brasileira. Eles gostam de... Como não tem guerra no Brasil, eles treinam várias coisas, né? Já tentaram invasão comunista, e fizeram uma ditadura, no meu caso. Eles treinam várias coisas. E eles estavam de bobeira um tempo aí atrás. Se tiver algum militar ouvindo a gente, ele vai me xingar muito. Junior Dex, né? O próprio. E eles estavam de bobeira lá um tempo. E eles pensaram, mano, o que a gente vai treinar hoje? E eles treinaram um ataque zumbi. Como seria um apocalipse zumbi no Brasil. Exército brasileiro, viu? Né? E porra, é interessante, cara. Ao mesmo tempo, mostra que a galera tá preocupada, né? Apocalipse zumbi. Depois a gente fala que o exército brasileiro é falido e ninguém... Não, cara, porra, olha você errado, velho. Os caras estão se preocupando com você e sua família, cara, e você tá aí zoando os caras. Babaca, quando tu estiver sendo devorado por um zumbi, tu vai lembrar desse. Você vai lembrar, eu zoei o exército brasileiro. Se você for do exército brasileiro, por favor, prenda o Luigi, vocês podem fazer isso. A minha próxima indicação... Façam com ele a tortura da batata quente. Façam com ele, coloca ele no pó de arara. A minha próxima indicação, ela vem da Marvel. Ao contrário do que todos pensam, eu só não li quadrinhos da Marvel. Eu também li DC na minha vida, tá bom? Li Cavaleiro das Trevas. Por causa do Alex. E a minha indicação ia ser Guerra Civil, mas eu mudei de última hora, porque a gente vai falar muito de Guerra Civil ainda na nossa vida, né? Vai, bastante. Tem então, até 2016 pra isso. Eu troquei pra um HQ que eu gostei muito, a vez que eu li, eu releio sempre que eu posso, porque ele me tocou numa forma especial, porque a gente faz jornalismo, é tocado pelas histórias das pessoas, né? Eu estou falando de... Marvels, uma HQ que conta a história de um fotógrafo. O quê? Muito boa. Ele conta a história de um fotógrafo que mostra bem quando ele é moleque e ele vê já o nascimento dos primeiros heróis da Marvel. Ele passa por toda a história da Marvel e é um HQ focado num civil, né? Num cara que não tá envolvido diretamente com o Paranauê e mostra como a vida dele é atingida pelos super-humanos, né? E como a vida das pessoas de Nova York também mudam. Sim, é uma visão totalmente diferente, cara. Exato, e ele é um cara que o trabalho dele é correr atrás de quando tem um super ataque envolvido no meio, né? Então ele é um cara diretamente ligado. A gente vê muito, de fotógrafo na Marvel, a gente vê muito o lado do Peter Parker, né? Sim. Que, porra, é um super-herói, mas ele ainda é fotógrafo, tira fotos lá pro Clarim. Só que ele não, ele é um cara que trampa nos acontecimentos de Nova York. Então, porra, apareceu o Galactus. O jornal liga pra ele, porra, corre lá pra tirar foto desse cara gigante do cabeção, tá ligado? É uma parada muito importante e ele é um cara que ele acompanhou todos os heróis da Marvel. É dividido em 4 volumes, né? Eu tenho encadernado aqui completo. O primeiro é o nascimento do primeiro herói da Marvel, né? Que é aquele Tocha Humana. Ele tá velho já. Ele não tá velho porque ele é um ciborgue, ele não envelhece. Não, pô, ele tá velho então, porque no tempo. No Morre Uma Lenda ele aparece velho. Não, mas ele não tá velho. Porque esse é estranho, ele aparece um velho novo, né? Porra, ele aparece velho, caralho. Não pode, Luigi. Então, tem a luta dele contra o Namor, né? Que é o primeiro mutante da Marvel. Ele acompanha também o nascimento do Capitão América e quando os Estados Unidos conseguem derrotar a Alemanha nazista, porque ele estava na guerra, né? Ele era o fotógrafo oficial da guerra. Ele acompanha também o nascimento do Quarteto Fantástico, né? As primeiras lutas do Quarteto contra o Galactus, o nascimento do Surfista Prateado. Surfista platinado. Surfista platinado. Surfista cromado. E ele pega toda a história realmente da Marvel, né? Ele vê a raiva que as pessoas têm dos X-Men. Ele se pergunta por que as pessoas têm tanto orgulho dos super-heróis, se eles vêm, destroem as coisas e vão embora. E, porra, ele é lindo pra caralho, tá ligado? Ele é muito bem desenhado. Alex Orson, né, mano? Sim. Porra, tá ligado? Você vê... Cara, tem reflexo do Surfista Platinado, tá ligado? Que nem diz o Pedro Ninas. Onde você viu isso, cara? Ele mostra o que reflexa nele, tá ligado? Nem o filme da Fox fez isso. A Fox não fez nada, porra nenhuma também, né? E também, né, pô, todos sabem que eu gosto muito da Gwen Stacy. E pra mim a parte mais bonita é quando ele conhece a Gwen, né? Bom, é uma mega indicação que mostra o lado civil da parada. Ele é rival do Peter Parker, né? Ele se sente ameaçado pelo Parker quando o Parker surge tirando fotos. Pô, é mó legal. Fica a recomendação Marvels. Bonito pra caralho. E tem uma boa discussão fora a guerra civil do porquê amamos os heróis e porquê odiamos os mutantes, né? Se tudo faria no mesmo saco. Agora, até a Marvel tá odiando os mutantes hoje em dia, né? Só que isso é outro motivo. Posso então recomendar o meu? Vai lá. Então tá, vou recomendar uma HQ da Marvel de novo. E vai ser do Universo Ultimate, que eu gosto pra caralho, né? Eu tenho quase completa aqui em casa. Eu tô com ela nas mãos, que é A Morte do Homem-Aranha. Que é uma HQ onde o Homem-Aranha morre no Universo Ultimate, né? E tudo isso implica no universo que ele está, né? No mundo. E tem todos os heróis lá se lamentando, aquela coisa toda. E é uma HQ muito boa, cara. Muito boa. Porque ainda mais por causa do Peter Parker do Ultimate, ele é muito... Ele tem mais conflito pessoal ainda do que o próprio Peter, né? Do Universo 616. Do Universo 616, porque ele é um adolescente que tá na escola, né? Então tudo que ele faz remete, né? Tem suas consequências ali dentro. Uhum. E quando eles descobrem que o Peter Parker morreu pro Sexteto Sinistro, né? Salvando a Tia May e tal, sabendo que ele era só um garoto, aquela coisa toda, todo mundo entrou em comoção do caralho. Tia May pensando que ele era gay. Não, por quê? Ah não, isso é no Guerra Civil, desculpa. Por quê, cara? No livro Guerra Civil, ele pega e fala assim: Tia May, eu tenho um negócio pra te contar. Aí descreve no livro, né, que ela olhou assim com cara amorosa pra ele. Não tem problema, Peter. O filho da vizinha aqui do lado também assumiu seu namorado recentemente. Ele, não, eu sou o Homem-Aranha. Mas tipo, é muito legal, cara, porque é praticamente a mesma ideia do Morre Uma Lenda, né, do Capitão América. Praticamente a mesma coisa, que logo em seguida tem a HQ do Miles Morales, a primeira, que conta logo em seguida, né, o que os outros heróis fazem e tal. Aí tem a Kitty Pryde, que teve um namoro com a Homem-Aranha nesse universo, ela tá toda acabada. Os mutantes, né, que são bem chegados a ele também, tão mal pra caralho, tudo. E aí com isso tem o surgimento do novo Homem-Aranha, que é o Miles, né? Que eu acho bem melhor que o Peter Parker nesse universo. Mas aí vai pra outro podcast. Outra polêmica. Não, mas é uma HQ muito divertida, cara. Muito boa. Sem maldade, eu, como eu sou muito fã e eu tenho acompanhado desde quando lançou, eu, quando eu peguei a HQ pra ler e eu vi ele morrendo, saiu uma lágrima nos meus olhos, cara. Falo. Olha aí. Uma lágrima rolou do meu olho ao perceber. Uma bicha foi detectada. Fiquei realmente emocionado, cara, porque é mais de 10 anos acompanhando o personagem e ver ele morrendo dessa forma heróica foi foda, mano. Foi foda. Muito bom. E ele volta depois. Ele volta, mas foi foda do mesmo jeito ele voltando. Por incrível que pareça, foi o jeito foda que ele voltou. Mas quando você vê um herói da HQ morrendo, você já espera ele voltar, né? Sim, é porque no universo Ultimate, quem morre não volta, né? Todos que morreram não voltaram. O Capitão América morreu e não voltou. Até agora. Até agora, né? Mas o... Não, ele voltou porque na edição de pré-Guerra Secretas, que era o universo Ultimate quanto normal, ele tava lá. Mas até antes da Guerra Secreta, ele não tava, né? Ele tava mortinho. É, mas o... normalmente no universo Ultimate, até essa época da pré-Guerra Secretas, morreu e não volta. O Peter voltou porque o Brian Michael Bendis, que é o escritor, né, da série, já tava planejando desde o começo, né? que ele voltasse, né? Mas o legal é que pelo menos o Peter não volta pro Homem-Aranha. Ele vai embora da cidade e deixa o legado pro Miles. Ah, ele só volta, ele não volta a ser o Homem-Aranha. Não, ele tipo... Ele chega... Não, ele volta... Ele espanca, volta... Ele espanca o Osborn com o Miles e vai embora depois. É, ele espanca o Osborn, aí o Miles chegou e falou, não, pode ir embora, Peter, cuida dele sozinho. Ele vai, espanca o Osborn do jeito foda, aí o Peter chega e fala, ah, beleza, ele é foda, então ele pode continuar no com Homem-Aranha. Ele vai embora com o Mary Jane. Isso aqui, eu não sou a pessoa mais recomendável do mundo. Eu não sou a pessoa mais recomendável do mundo pra falar de HQ, vocês sabem disso, né? HQ não é muito minha praia. É, mas é nessa que... É nesse universo maluco aí que vocês estão falando. Que a Gwen tem um filho com o... Com o Duende Verde? É. Não, é no universo 66 que ela tem. Ah, no 66. Valeu, Marvel. Obrigado. Nesse, nesse universo, a Gwen ter tido um caso com o Peter, ele acaba ficando com a Mary Jane mesmo. Sim, né? Só aceito. Ele fica com a Mary Jane, eu aceito. Ela gosta do caralho. Eu também ficaria com a Mary Jane. Eu também. Eu só não sei como eles vão fazer agora com o... Depois da Guerra Secreta, não? Que vão fazer com o pessoal do Ultimate. Se vai sobreviver só o Miles, que eu acho que só é o que vai acontecer, né? Porque ele é um dos heróis mais populares aí desses últimos anos. E caralho, falando do Miles rapidinho, o pessoal fala, ah, ele parece com o filho do Smith. Maluco, acharam um ator igualzinho. Eu vi essa semana, acharam um ator igualzinho. Quem? Com ele. O Chris. Sim, ele é muito parecido com o Chris. E é melhor ator que o filho do Smith. Sim, é bem melhor. Ah, o filho do Smith agora é Super Choque, então esqueçam o Miles Morales por enquanto. Foi oficializado como Super Choque? Foi. Essa semana eu tô trabalhando por de tudo, cara. Eu tô fudido na vida, cara. É, o foda é que o Miles Morales, o Kevin Feige falou que tem interesse de trabalhar com ele. Depende muito do que, como vai ser ele no universo 616, né? Porque ele já vai estar ele vai ser um Vingador, né? Quando acabar a Guerra Secreta. Olha aí, conseguiu ser um Vingador mais rápido do que o Peter Parker. Chupa Peter Parker! É. Não, mas tem uma outra HQ do Ultimate que é muito boa também, que é o Supremos. Não sei se você já leu, cara. Chupa Peter Parker! Hein, Caco? Supremos você não leu, né? Supremos não. É muito bom com o Frank Miller. Eu recomendo também. Eu gosto do Frank Miller. Eu achei ele meio louco, mas eu gosto do Frank Miller. É, então, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Mas só leia as três primeiras fases do Supremos, depois larga a mão. Algo mais? Então, por favor, seu Pedro Pegarinas. Outra da DC, porque alguém aqui tem que falar de DC. Ou não. Ou não, né? Ou não. É, antes de ver essa aí, foi antes de A Noite Mais Densa, acho que foi em 2007. É a saga Flash Renascimento. Quando é do Geoff Johns também, porque ele tirou o primeiro Flash, que é o Barry Allen, Barry que ele tava morto. Né? É, que ele tava morto desde Crise nas Infinitas Terras, que ele ficou morto por 30 anos, parece, nos quadrinhos. Aí Só que de acordo com o Jones, ele não tava morto, ele só tava preso na força de aceleração, que é a força que deixa ele ser o homem mais rápido do mundo. Aí ele foi tirado de lá e tava tentando se adequar agora à realidade. Então essa saga mostra ele tentando se adequar ao mundo depois de ter sido ressuscitado, entre aspas. Aí... Tipo Capitão América. É, aí, só que também nem tudo são flores, ele começa a ter uns problemas com a força de aceleração, porque quanto mais ele corre, ele parece que ele começa a absorver a energia nos outros flashes que tem na mesma realidade que ele, até no futuro, por exemplo, o Kid Flash, o outro Flash, que é o Wally West, ele começa a absorver a energia de todo mundo e, tipo, se ele encostar neles, ele mata eles, saca? Aí depois ele descobre que tudo isso foi uma treta com o Flash Reverso, que o Flash Reverso que tirou ele da força de aceleração, que o Flash Reverso criou a força de aceleração negativa. Quanto mais ele corre, mais força de aceleração negativa ele cria e vai destruindo a positiva e tal. O Flash Reverso não era pra ser o cara mais lento do mundo? É, faz sentido, mas nem ia ter graça, né? Eu vou matar você. Aí ele descobre que foi o Flash Reverso que matou a mãe dele também. Aí é muito legal a saga, porque mostra ele no dilema de que ele é o homem mais rápido do mundo e só que agora ele tá com medo de parar, porque se ele acha que se ele parar, ele vai perder o que vai perder mais coisas do que ele já perdeu, já que ele ficou morto por 30 anos. Então é uma história bonita e também cheia de ação. Calma aí, as lutas. Se ele parar, ele acha que ele vai matar todo mundo. Não, ele acha que ele vai perder mais coisa do que ele já perdeu. Ele fica correndo o tempo todo? Não, ele só fica, tipo, ele fica se... Tipo, chamam ele pra ir em tal lugar, ele diz que não vai e tal. Ele fica se afastando das pessoas, porque ele tem medo de... Saquei. Aí é uma história bem legal, bem bonita. Tem o desenho deles. O desenho é muito bonito. Eles na força, dentro da força de aceleração, lutando contra o Flash Reverso. Também é muito legal. E isso foi logo antes de Noite Mais Densa, então deu tempo de eu pegar o finalzinho e ler. Então é muito legal essa saga. E o Flash, pra mim, também é outro super-herói muito bom. Só tá abaixo do Lanterna Verde. E todo mundo tá abaixo do Batman, só pra constar. Ok. Você tá acompanhando a série do The Flash, só pra... Não, eu tava sem Sky esses dias aqui, então eu não acompanhei. Eu não tem tenho... Sky, todo pobre tem net, né? Eu tava assim, voltando, eu tava tentando, eu não assisto, eu acompanho nada assim pela televisão, é difícil. Porque... Tem um bagulho que a gente chama de torrent. É. Uma tecnologia nova, não, que as pessoas inventaram, hein? Eu por exemplo, o seriado do Flash eu tô doido pra ver, cara, porque... Falam que é bem HQ mesmo, cara. É totalmente diferente do chato do Arrow. Né? E falam que é muito melhor, cara. Eu tenho que ver, cara. Eu tô muito animado pra ver o The Flash. Tenho que ver pra lá mesmo. Tá na minha lista. Você baixa torrent, então... Você clica em download, ele começa automaticamente. Não, mas tem um programa que tu usa pra poder ver o torrent, né não, caralho? Tem o torrent. Aí eu já tentei baixar, só que... Vou fazer uma videoaula. Vou fazer uma videoaula pra vocês, deixa comigo. Agradeço, então. E você, Caco Romani, qual é a sua segunda... Minha segunda indicação não é... Olha só, Pedro Ninas tá bem pra puxar aí. Olha aí, melhor que você. Pois é, né? Minha segunda indicação, ela não é Marvel, ela não é DC, e ela é Brasil. Brasil. Eu coloco na edição, cara. Brasil! Eu estou falando de uma das graphics novels da LPM, né? Essa nova coleção das Turmas da Mônica. Eu estou falando de Laços. Muito bom, cara. Muito bom. É lindo demais essa HQ. Muito bonito. Ele é desenhado e escrito pelos irmãos... Wachowskis, exato. Não, somos da Camila, não é travesti, né? Que nem a Lana. E, cara, ela é muito linda, ela traz um novo traço totalmente pra Turma da Mônica, como é a ideia das gráficas novas da LPM, né, Cacomani? E, cara, você que gosta de Turma da Mônica e você que gosta de Goonies... Sim, é muito caro. É a junção dos dois. E quem gosta de Turma da Mônica Jovem? Mas é que tá... Não, é que tá, peraí. Turma da Mônica Jovem, o começo dela é legal, cara. É divertido. Eu nunca li Turma da Mônica Jovem. Não, então, eu tenho os 19 primeiros volumes da Turma da Mônica Jovem e... Eu acho divertido, cara. Os começos eu acho divertido, principalmente os 4 primeiros volumes, que são engraçadíssimos. Mas eu fiquei sabendo que depois de uns anos, eles começaram a desandar com o tema da Mônica Jovem. Mas é legal, cara, é que é muito... Ele sofre muito preconceito, cara. Turma da Mônica Jovem. Não, eu gostei até aquela saga do ID, que tem um Megazord no final. Sim, tem várias referências do mundo nerd, cara. Muitas referências, até demais. É a ideia, né? Então. Porra, ela é em formato de mangá. E eu li a última saga mais recente, que foi uma saga tipo meio de terror, que vocês sabem que a mitologia da Turma da Mônica tem a Jumenta Voadora, que é a guardiã dos Tapaués. Sim. Eu sempre adorei essas histórias. Aí eles botaram como se fosse de terror mesmo, como se ela fosse um ser amaldiçoado e tal. Aí tem até uma profecia que vai dar merda no futuro. E com certeza a Mônica então, tem que salvar, né? É, vai ter as guerras secretas da Turma da Mônica. A Turma da Mônica Jovem, ela acredito que ela foi se perdendo com o passar dos anos. A ideia dela inicial é muito boa, cara, muito legal. Tá, beleza, e tem uma base de fã muito legal. Tá, foda-se, tô falando de Laços. O Laços, ele conta a história, o Floquinho, o cachorro do Cebolinha some, né? E a turma se junta pra ir numa aventura atrás do Floquinho, né? E, porra, é bonito pra caralho, porque você... Melhor do que a Turma da Mônica oficial, né? O universo meio ao meio da Turma da Mônica. O Laços, ele mostra como eles são amigos, né? Não que o do Maurício de Souza não mostre isso, né? Mas esse mostra mais, tá ligado? Ele mostra a união da galera procurando o Floquinho. O desespero do Cebolinha em não achar mais o cachorro dele. Que tem um pelo maneiro. Primeiro cachorro que eu vejo com Black Power, sei lá. E, porra, é muito bonito, tá ligado? Você fica... Pra a gente que acompanhou a Turma da Mônica durante anos, a gente fica emocionado quando lê essa parada. Sim, é uma coisa muito... É, anos, né? Anos e anos, né? O primeiro gibi que a gente leu, que, quer dizer, no meu caso eu li, foi Turma da Mônica, cara. Então a gente tem esse apelo emocional, né? Que, por exemplo, as crianças não têm. As crianças de hoje em dia, né? Eu acho que todo mundo começou a ler com a Turma da Mônica, sabe? Eu não sei, acho que teve muita gente também que começou com a Disney. pelos quadrinhos brasileiros. Pode ser também. Abriu. Ah, eu já sei até minha terceira indicação. Vou mudar de terceira indicação. Olha aí. Ah, não, mentira, cara. Não vou mudar não, porque eu não sei. Ô, cara, tem como você decidir essa porra? Tem como você decidir essa porra a hora que você for falar? É, porra. Vamos do Laços, calma aí. Tá bom, foi mal, seus babacas. A gente, cara, não vai deixar o cara falar de Laços. Cara, é. Que merda, né? E, cara, é bonito pra caralho, assim, o desenho dele é muito bonito. E, puta, é a história de um garoto e seus amigos correndo atrás do animalzinho de estimação dele. Tem como ser mais fofo que isso? E o que mais me emocionou mesmo com Laços, quando eu li, é que no final dele, tem como se fosse um flashback, né? E mostra que foi por causa do Floquinho que eles se tornaram amigos. Isso é muito fofo, cara. Eu sou uma pessoa que gosta de coisas fofas. Pô, é bonito pra caralho. Eu recomendo Laços, assim como eu recomendo todos os outros gráficos novos da LPM. E a vida é bonita. Eu quero uma vida mais fofa pras pessoas. Vai, Luigi. A Vida é Bela, né, Caco? A Vida é Bela é um filme muito bonito também. Bom, eu vou recomendar uma encadernada Salvati, do grande herói bandeiroso americano, do Capitão América, que é o Capitão América Tempo Esgotado, que tá aqui na minha mão. Ele conta a história logo em seguida que o Caveira Vermelha é assassinado, que ele morre logo no começo da HQ. Ele some o Cubo Cósmico, porque ele estava em posse do Cubo Cósmico, né? Pra quem não sabe, o Cubo Cósmico é o Tesseract, né, do universo Marvel. E aí eles estão, a SHIELD junto com o Capitão América tá doido atrás de quem foi responsável pela morte do Caveira Negra e o que estão planejando, né? Aí mais pra frente descobre que é o governo russo e tal. Que a culpa sempre é da Rússia. Sempre, a culpa sempre é da Rússia. Sempre, cara, é incrível. Se não é a Alemanha, é os russos. Né? E aí aparece o Barão Von Strucker, né? Que foi o vilãozinho lá do Vingadores 2 no comecinho e tal. O vilãozinho lá, caralho, você diminuiu muito, cara. Mas ele é, cara. Mas é uma HQ muito divertida, cara, de se ler. Aquela ação marota, sabe? Onde você pode. Um arco pequeno, você pode ler. Entende o que tá acontecendo ali, os eventos anteriores, porque a Salvati tem uma nota só disso, né? E é aquela coisa, né, de Capitão América contra o governo ou os inimigos do momento, né? Que na época eram os russos, né? E tá até hoje. E aí a gente descobre que é uma premissa pro Soldado Invernal, aquela coisa toda. O HQ do Soldado Invernal, no caso, né? Uhum. E é muito, muito divertida, cara. Eu recomendo. Quem quiser achar aí pra comprar na Livraria Cultura, o Jabá, que tem lá, né? É uma HQ muito divertida. E não é aquela HQ longa de um monte de. Que abrange todo o universo Marvel, aquela coisa toda. Né? É, uma história curta, né? É, 7 volumes, né, do Capitão América. Uma série curta, porque normalmente uma super saga tem um ano, quase dois, né? Pô, divertido, né? Você vê o Capitão aí lutando e tal. Sim, ele contra. Ele meio pegando referência do Soldado Invernal a todo momento, sabe? Tá tendo flashbacks, ele tá com memória implantada da SHIELD. É, né? Bem aquele. Também ele tem meio aquela pegada de Capitão América contra a SHIELD, sabe? Que tem no. Já se viu. Não, que tem no segundo filme do Capitão América, né? Ele é muito, muito bem essa pegada. E é isso, cara. É uma HQ muito, muito leve e divertida de ler, assim. Só de ver o Caveira Vermelha levando um tiro na barriga de uma sniper, ele morrer na hora, já é bom. Ah, é por isso que você fala que ele é um puta vilão. Por quê? Porque causaria aqui, ué. Por quê? Sim, ele é um. Porque ele levou um tiro. Não, mas eu acho ele um puta vilão, mano. Um texto dele de nazismo e tal, muito foda. Nos dias atuais, aquela coisa toda. E a coleção da Salvat é muito boa, né? Sim, tem histórias muito boas, cara. É o Marvelous que eu falei também, tá na Salvat, né? Sim, tem muita HQ que da Salvat que não teve oportunidade de ler, né, no lançamento. Ou até mesmo não baixar pela internet, né? É muito mais fácil, porque não tem TA, né? A saca fechada. Uhum. Rápido de ler, né? Por exemplo, Dinastia M eu li aqui na Salvat, da Salvat. Algo mais, senhor? Não. Não? Então, seu Pedro Ninas. Agora mudando pra Marvel, como tem que ser, né? Tem que ser, tá no contrato? Tem que falar de Marvel aqui, senão é demissão justa causa. Eu vou falar da nova Miss Marvel, começou recente aí nessa onda de popularidade dos Inumanos, já que eles vão substituir os mutantes, né? Pior que vão mesmo. Pior que vão mesmo. É a HQ da Miss Marvel, que é uma menina islâmica que durante a explosão da cidade inumana, que ela explodiu na atmosfera e lançou aquela fumaça que dá poderes pra quem tiver gene inumano no sangue. Quem tiver DNA inumano no sangue, se cheirar essa névoa, vira um inumano. Aí ela é uma menina islâmica que mora em uma daqueles subúrbios do lado de Nova York. Durante a queda da cidade, ela recebe a fumaça terrígena e vira uma inumana. Ela tem poderes de... Ela muda a aparência dela, ela é tipo a Mulher Elástica, só que com mais uns... com alguma coisa a mais. É, ela tipo, encolhe também. Ela pode só inchar a mão, tá ligado? Pra socar um cara. O corpo dela não é... Ela pode controlar a elasticidade, né, do corpo. Então. Ela pode mudar a aparência também, pode até mudar a roupa que ela tá vestindo. Ela também tem um fator de cura. Essas coisas assim. Aí, essa HQ mostra ela tendo que lidar com esses poderes, sendo que ninguém pode descobrir, já que a família dela é uma família islâmica tradicional. Isso de, tipo, ter um personagem que já é islâmico numa HQ americana já é uma mudança muito bem grande. Porra, lógico. Porra, é por isso que muitos falam que essa HQ da Miss Marvel, parei no sétimo volume, eu acho, e por isso que falam que é a melhor HQ dessa nova leva da Marvel, é porque ela mexeu com o diferente, né? E ela tem muito clima de Homem-Aranha também, sabe? É, ela inclusive é escolar, é porque... Ela é escolar, ela tem os poderes, ela tem que lidar com isso na vida dela, uhum, né, cotidiana. Então ela lembra muito, muito Homem-Aranha, tanto porque tem uma HQ que ela aparece do Homem-Aranha, que é muito engraçado, porque ela é fã da Carol Danvers, né? Que é a Miss Marvel, a segunda Miss Marvel, né? Uhum. É a Miss Marvel e o Homem-Aranha, eles já tiveram um pequeno caso, né? Durante a Essência do Medo, né? E aí ela chega e fala pro Aranha: "Ah, Aranha, eu shippei muito vocês quando vocês estavam juntos e tal, estavam saindo e tal." Aí ela fala: "Eu tenho um sonho de fazer aquele golpe que você faz com ela quando vocês trabalham juntos e tal." Caraca! É, tipo, é muito foda. Ela é uma shippadora. Ela é shippadora. Era uma shipper, que nem dizem. Sim. E ela chega e fala: "Pô, mano, por que vocês não ficaram juntos? Vocês fazem um casal tão legal." Como todo bom shipper, né? Cara, quem faz ship é uma pessoa muito bizarra, cara. A Yuki falou uma vez pra mim que ela tem uma amiga que ela é tão shipper, mas tão shipper. Eu não sei nem se o nome certo é shipper, meu. Me acabei de inventar. Que a amiga dela é tão shipper, mas tão shipper que a mina shipa mesa e cadeira. Isso é bizarro, cara. Isso é uma doença, tá ligado? Sim, a HQ também é boa porque, tipo, se tu for ler nessa leva, aí tu vai ler Capitão América, é o Falcão contra a Hydra pra tentar derrubar um plano de ameaça mundial. Aí tu vai ler Quarteto Fantástico, eles viajando pelo tempo, espaço e o caralho é quatro. Tu vai ler Vingadores, é alguma ameaça extraterrestre. Aí tu vai ler Miss Marvel, que é uma HQ bem mais calma, ela tentando se esconder dos pais pra ninguém descobrir os poderes delas e ao mesmo tempo ajudar o pessoal da vizinhança. É muito legal. É bem mais simples. Pra quem tá querendo desafogar. E o desenho, cara. Fala, o desenho aí, cara. É bem muçulmano, cara, o desenho. É foda, porque o desenho encaixou perfeitamente. O que seria um desenho muçulmano? Tipo, não é um traço americano, sabe? De HQ comum, sabe? Ele, sei lá, ele tem cara de ser feito por um muçulmano, tá ligado? Um muçulmana, né, no caso. É, um muçulmano. Ele tem cara, tá ligado? De ser, tipo, uma HQ de lá, sabe? Porque além de ter esse fato importante, né, de, porra, ter uma protagonista, a mulher e o escambau, a autora é uma mulher, né? É uma boa HQ pra quem quer desafogar de saga cósmica, temporal e mundial, pra quem quer ficar só numa HQ simples, que é bem divertida, ela é muito engraçada, a HQ. Inclusive a HQ dela, que ela faz uma missão com o Wolverine, que ela encontra o Wolverine, também é bem engraçado. E tem outras assuntos como paixão na adolescência e tal, friendzone. Chipagem. Chipagem e várias outras muito legais. É uma HQ muito boa. E maneiro, cara, maneiro. E vocês acham que a gente tem mais chance de ter... Quer dizer, mais chance? Vocês acham que tem alguma chance da gente ter essa Miss Marvel no cinema ou não? Esquece. Eu acho que sim, cara, porque anunciaram a Capitã Marvel. Verdade. Não Miss Marvel. Isso, pode olha ser, aí, cara. Porque ela tá recebendo muita crítica boa, cara, da mídia especializada, entendeu? Então eu acho que é bem possível, cara, que ela apareça aí. Eu torço que ela apareça, cara. Pelo menos no som dos humanos, porque ela é muito, muito divertida. Ué, faz sentido, eu não tinha pensado por esse lado. É, então, eu até pensei que eles iam, quando eles estavam planejando o filme da Miss Marvel, eu pensei que seria a Carol Danvers como Miss Marvel, não como Capitã Marvel, né? Mas a HQ da Capitã Marvel também é outra HQ bem legal de se ler. Sim, muito boa também. Apesar que agora, dessa leva da porque teve dois momentos da Marvel Now, né? Teve a Marvel Now e a Marvel Now, sei lá como. New Marvel Now, né? New Marvel Now, isso. Que a Panini tá chamando de nova Marvel Now. E tem duas fases, né? Tem a fase da Marvel Now, que é ela na Terra, né? E tem a fase da nova Marvel, que é ela no Guardiões, né? Na Galáxia. Né? É bem divertido. E eu, infelizmente. Ela tá fazendo parte dos Guardiões? Ela tá uma hora e outra tá aparecendo lá. Na última mega saga que teve dos Guardiões, ela apareceu. Foi legal. Ela tava lá constante. Eu também fui a Carla, também shippei na época a Miss Marvel com o Peter Parker. Tomando seu cu. Tanto por. Sabe por quê? Porque logo depois ela começou a namorar o Máquina de Combate, cara. Eu falei, puta merda. Nossa, mano. O que tem na cabeça da Marvel, né, cara? Poderia criar tipo um super-homem e Mulher Maravilha na versão deles, né? E vai e faz a Miss Marvel namorar o Máquina de Combate, cara. Pô, what the fuck, mano. Falando em shippar, né? Eu não sou um shipper, né? Mas falando em shippagem, eu sou um cara que eu gosto muito. Que nem eu falei, Laços, eu sou um cara que gosta de coisas fofas, né? É, uma das coisas mais fofas que a gente tem no universo dos HQs, ao menos pra mim, é sim Peter Parker e Gwen Stacy, né? E tanto que pra mim é a única coisa que salva o espetacular Homem-Aranha e transforma ele sim melhor que a primeira trilogia que eu concluí. E o que eu vou recomendar é Homem-Aranha Azul, que é... E é o que o espetacular Homem-Aranha deveria ter sido. O Homem-Aranha Azul, ele é a história do Peter Parker, né, depois da morte da Gwen Stacy, tentando revisitar a história deles, né? E o legal é que ele pegou... Que ele pega os desenhos dos anos 60. Sim. É muito bonito, cara. Muito... E é o Peter tentando... O Peter com o gravador, né? Tentando contar a história dele pra Gwen, né? O porquê ele sumia. O do porquê ele lutava pelas pessoas, né? O do porquê Sim. ele ficou mal quando ele não conseguiu salvá-la. O porquê ele ficou mal quando não conseguiu salvar o tio Ben, né? Sim, é porque a Gwen Stacy lá foi o verdadeiro amor do Peter, né? Sim. Eu acredito. A Mary Jane foi um amor dele, que ele teve e tem recentemente, mas a Gwen Stacy é a Gwen Stacy, né? Tanto porque no Dinastia M ele teve filho com a Gwen Stacy, né? E não com a Mary Jane, né? Isso. E é legal que também mostra como as duas lutavam, brigavam por ele, né? Sim. E mesmo assim ele sempre gostou da Gwen Stacy. E foi muito bonito, cara. É emocionante até, posso dizer. Sim, mano. Muito bom. É muito foda, mano. E o que é mais legal realmente é a narração em off dele, né? Ele gravando pra Gwen, relatando o que acontecia na história. Eu não sei se é... Eles pegaram muito também o cara... Quem que escreveu a HQ, cara? Homem-Aranha Azul? Homem-Aranha Azul é do Tim Sales e do Jeff Loeb. Então, eu não sei porque o Jeff Loeb, ele não tem feito muito mais histórias boas como antigamente, né? O Homem-Aranha Azul, legal, é que além desse tipo de desenho que ele pega, o estilo de narração é dos anos 60, 70, daquela época, né? Sim. É tipo narrador em primeira pessoa, em segunda pessoa, sabe? Ele pegou bem esse estilo das HQs daquele tempo, né? O que é muito foda, mano, muito foda. Eu gosto pra caramba do Homem-Aranha Azul. É uma das HQs mais bonitas do Aranha, junto com o... Caçada de Kraven, Bem-vindo ao Lar, sabe? Uhum. E o mais bonito dela, pra mim, é o final. É a última página, assim, que eu posso falar, porque a verdadeira pro caralho não é um spoiler muito grande, né? É a última página mesmo, que o Peter tá gravando, né, ele contando a história deles, e a Mary Jane, e ele percebe que a Mary Jane tá escutando. Ele pega e fala assim, você tá aí há muito tempo? Ela pega e responde, né? Tempo suficiente. Ela, eu vou deixar você sozinho e fala que eu mandei um beijo pra Gwen. Tá ligado? Por mais que seja, que fosse a rival dela anos atrás, tá ligado? Ela entende o quanto ele amava ela. Porra, isso é muito bonito, cara. Dá até uma lá na garganta, mano, galera. Porra, isso é muito bonito, cara. Assim, é muito, muito bonito mesmo, assim. Eu não tenho mais o que falar. É muito bom, cara. É obra-prima, mano. Até porque eu tô com sono, né? Sei lá. Mas, porra, sim, é uma obra-prima. E porra, mostra o Peter moleque, tá ligado? O zoeiro. A tia May, eu vou morar lá com a tia da Mary Jane. Ele, tudo bem, mas eu não quero saber que a senhora tá escutando música alta na noite. E mostra também a diferença das duas, né? Tanto da Mary Jane quanto a Gwen Stacy, né? Que a Gwen é a pessoa mais importante pro Peter. Em contrapartida, a Mary Jane é a pessoa que mais ajuda ele, né? A Mary Jane, ela é... Apesar dela, entre aspas, ser donzela em perigo, ela é... Ela não é tão donzela em perigo assim, ela é meio que... Ela é independente, né? Sim, quando tem um fato, eu não lembro qual é agora, acho que é a primeira aparição do Abutre, que ele tá causando lá na cidade de Nova York, e o Peter precisa entrar como Homem-Aranha, e quem abre o caminho pra ele é a Mary Jane, né, dando em cima do policial. Sim, ela é bem independente, cara, ela não precisa dele. Exatamente. Pra proteger e tal. E era pra proteger, como você disse, era pro que o espetacular Homem-Aranha era pra ser, né? É, porque o Mark Webb, ele fez o 500 dias com ela, né? Ele fez os clipes do Green Day. É, então, ele é meio esse lado, meio romântico, sabe? Eu acho que, cara, se ele fizesse um Homem-Aranha azul, aí eu botaria a fé. Aí eu acho que ele faria muito melhor, porque ele pra dirigir ação assim, eu acho que não caiu muito bem, não. E eu quero fazer um protesto aqui contra a Sony pela pessoa que eles queriam que fosse a Mary Jane. Que é a menina do Divergente? A menina do Divergente, lá. A estranha lá do Divergente. Ela não é bonita, ela não é feia, mas ela também não é bonita. É, concordo com você. Ela é meio esdruxulinha, vai. Ela parece a Jane Joplin. Não, mentira, não parece a Jane Joplin. Eu tenho uma Mary Jane perfeita, né? Mas não vai rolar mais. A Karen Gillan. Ah, sim, verdade. É, né? Do Doctor Who. E agora já era, né, porra? O Homem-Aranha vai ser um moleque. É, mas nada que... Porque eles estão em um... A grande fonte de coisa deles é o Universo Mage, cara. O Universo Mage tem as duas no colégio. Tá, então, mas eu tô falando que não daria para ser a Karen Gillan. Ah, sim. Essa é a mais nova, né? Porra, pedofilia, caralho. quem poderia ser a Mary Jane? Ou eles possam puxar realmente pro menino pro lado do carrossel, sei lá, não zoeira. Não, ou eles podem puxar pro lado do teammate também, né? Colocar meio que um triângulo amoroso, sei lá. Me surpreenda, Sony. Me surpreenda. Gosto de vocês. Também gosto. Vocês sabem fazer videogame, sei lá. Então é isso aí, mais alguma coisa, senhores? Não. Nadinha. Então é isso aí, recomendações dadas, leiam tudo que a gente falou e até semana que vem, sei lá. Tchau. Tchau. Falou. Stops beating for you, and long after you're gone, gone, gone, I'll love you long after you're gone, gone, gone. Isso é tudo, pessoal.